bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Delírios Noturnos do Coronel Mostarda. Esse primeiro episódio ficou muito longo, então a gente optou por dividir ele em duas partes. Essa é a primeira parte. Eu sou seu host, Heitor. Comigo aqui hoje eu tenho o Vitor. Se apresente, Vitor. Oi, meu nome é Vitor. Prazer. E o Joel. Joel, se apresente. Fala, galera do mal, meu nome é Joel, tô aí, tô na área. Pois é, essas pessoas são o melhor que tem, desculpa, gente. Desculpa. Mas enfim, hoje a gente vai fazer uma aventura de RPG que não tem regras, mas a única regra é o bom senso. E às vezes ela falha muito. Vamos nessa, né? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? A única regra é não ter regras. Vitor? Tô de boa. Então vamos nessa. Ordem alfabética. Joel, você é o primeiro. Quem é você? Eu sou um arquimago. O que é um arquimago? Defina arquimago. Eu sou um mago arqueólogo. Interessante esses seus poderes de mago arqueólogo. E Vitor, que não, é você? Não, peraí. Vai ser medieval ou de qual que é? A gente descobre quando começar. O que, é que vai ser você? Deixa eu terminar de falar. É verdade, é porque eu achei que você era só um mago arqueólogo. Pode falar, Joel. Então, eu sou um mago arqueólogo que vive em Lowdale, né? Ao leste da Califórnia. O que, que você faz lá pra viver? Então, eu sou um historiador. Eu sou pago pra estudar os minerais. O historiador pra... estuda mineral não, chapa. Arqueólogo, amor. Você esqueceu a parte que ele é mago também, então foda-se. E também, foda-se o dinheiro. Só que é o seguinte, a magia nesses tempos atuais, ela não é muito bem vista, então tudo acontece por debaixo dos panos, entendeu? E por isso que você é arqueólogo também, pra não morrer de fome. Exatamente, pra não levantar suspeitas. Tanto que a sociedade da magia toda, ela é totalmente desconhecida, entendeu? Cara, é o seguinte, tipo, se eu te ver dançando assim num pentagrama e as pessoas olharem e falar, nossa, ele é um mago, eu falo, não, ele é um arqueólogo, gente, relaxa. Isso é pro mito, no nosso meio não tem esse tipo de ritual. Lembra do Crowley, polonês? Da tela? Pois é, mas ele não era arqueólogo, por isso que o pessoal estranhava. Tá bom. Beleza, você já acabou de se definir como mago arqueólogo. Sim, sim. Secreto. Pra muitos eu sou só um louco que gosta de coisas velhas. Suave. E você, Vitor? Eu sou um ex-fuzileiro aposentado que perdeu uma das bolas com um tiro na guerra e odeia magia. Esse grupo tem tudo pra dar certo, cara. Pois bem, você é fuzileiro de que país, cara? Eu sou ex-fuzileiro dos Estados Unidos. Sou um aficionado por armas. E o que, que você faz pra viver agora que você levou esse tiro na bola? Eu sou aposentado. Você ganha pensão, você fica em casa coçando a única bola que tem. Exatamente. Aí eu compenso minha falta de bola por mais armas. E carros grandes. Realmente, cara. Faz todo sentido isso. Carros grandes. Seguinte, eu vou. Agora que já temos um mago arqueólogo, um fuzileiro monobola aposentado, que é o personagem perfeito para a aventura que ainda não sei qual vai ser. É o seguinte, vocês dois são amigos de infância. Joel, mago arqueólogo, você ligou pro Vitor, esse fuzileiro que odeia magia, porque você precisa de ajuda para encontrar a Pedra Filosofal. E só ele pode te ajudar. Você ligou para ele, o que você vai falar para ele? Como é que é o nome dele? Ele não me falou. Meu nome? Isso. Erectus Vlad. Fala de novo seu nome. Vlad ou Erectus? Ok. E o seu nome, Joel? É... Tinitions D. Vulgo Senhor D. Ok, Senhor D. Você tá sabendo que tem uma pedra filosofal escondida em algum lugar na Antártida, e como você é um puta mago e arqueólogo, você gosta de pedras mágicas, então... Só que tem um detalhe, você não pode chegar lá sozinho, porque é muito perigoso. Então você vai ligar pro seu querido amigo Erectus Val. Erectus Val, cara? Vlad. Erectus Vlad, pra ele te ajudar nessa empreitada. Vai lá, liga pra ele. Pode ser a cobrar? Pode ser a cobrar, não tem problema não. Eu tô ligando a cobrar porque eu tô sem dinheiro. Vida de mago é foda. Nossa senhora, esse arqueólogo fudido. Levantar suspeitas, meu cara. É, alô, Vlad? Oi. É, quem fala? Aqui é o Tinitions. Lembra, Senhor D? Oh, quanto tempo. Quanto tempo, meu caro amigo. Como é que faz suas pesquisas? Então, está indo muito bem, muito bem. Como é que tá a família? Como você já sabe, estão todos mortos. Ah, que massa. Obrigado. Então, e como você vai aí com um pequeno incidente? Vivendo um dia após o outro. Então, meu cara, eu tenho uma proposta pra te fazer. Oh, diga, sou um cara com tempo. Não haveria ninguém neste mundo que eu confiasse mais, senão você, pra me acompanhar nessa expedição. Oh, mas uma aventura pra pimentar minha vida monótona aqui no Texas. Ei, os texanos. Eu admiro vocês. E mais ainda você. Oh. É porque é o seguinte, eu preciso fazer uma expedição ao Círculo Ártico. Perdão, na Antártida. Nossa, eu não gosto de frio. Mas você não gosta de mistério, emoção? Eu vivo por isso, né, meu cara? Você não conhece mais do que ninguém. Aposto que você deve estar cansado dessa vida monótona, pacata. Claro, tô cansado de atirar em garrafa, preciso atirar em alguém. E de uma coisa eu te garanto, emoção não é o que vai faltar. Oh, oh, oh. Vamos lá. Eu preciso de fazer essa expedição atrás de uma raríssima e belíssima pedra. Olha só. Você sabe que eu sou fissurado por essas coisas. Claro. E sozinho eu creio que não consigo achar. Eu preciso de uma ajuda, uma proteção. Quem melhor que você? Então, eu vou até que vou. Só que você fica me devendo um uísque. Quando você chegar aqui, vai ter vários uísques e hidromels pra você. Até chegou aqui uma safra nova que eu comprei no Wix anteontem. Você sabe que eu só bebo uísque maior de idade, né? Menor de idade é crime. Ah, meu cara. E também eu trouxe aqui algumas cervejas brasileiras, não sei se você vai gostar. Oh, ouvi falar daquele suco de milho que eles vendem lá. Vida horrível naquele lugar infernal. Nisso toca a campainha da casa do Tinitius D. Quem está aí? Você largou o telefone para atender a campainha? Não. Ok. Beleza, cara. Você abre a porta e é o carteiro. Entrega para Tinitius D. Sim, sou eu. Assine aqui, por favor. Pego a caixa. A encomenda é o quê? Uma caixa? Cara, é uma caixa enorme no chão, na sua porta. Ele tá te estendendo uma prancheta pra você assinar. Eu assino e vou levar pra dentro de casa. Cara, no que você assina e devolve a caneta pro carteiro, você vê que o carteiro dá uma risada maligna e desaparece numa bola de fumaça. Que isso? E a caixa tá lá na sua porta. Que isso, é um ninja. Sei lá, eu vou ver se tem algum resquício de magia nessa. Bola de fogo. Cara, você com sua experiência de mago arqueólogo, você olha para aquela caixa e parece uma caixa ordinária, né? Não parece apresentar magia. Tá, eu vou levar ela pra dentro de casa. Cara, você arrasta ela pra dentro da sua casa e ela é uma caixa bem pesada. Uma caixa que você quase não consegue arrastar, mas você consegue. Dimensão. Cara, ela... 1 metro por 1,5 metro. Credo. Mas é muito pesado. É... Então, eu tô arrastando ela pra dentro de casa. Cara, você arrasta ela pra sua sala e fecha a porta. Sim. E aí? Eu vou abrir, agora tirar as caixas e ver o que que é. E falando com ele no telefone, parece que eu recebi uma encomenda aí um pouco estranha. Pode ser alguma coisa de nossa expedição, meu cara. Olha só, o que que é o remetente? Cara, você olha o remetente, tá em branco. Parece que eu recebi uma oferenda dos céus e dou uma risada. Você tá arrumando problema de novo, já cansei de tirar de briga. Ah, mas deve ser só mais um. Nada que você não consiga. Ou que nós não consigamos. Já abriu? Estou tentando. Cara, você abre a caixa com facilidade. Ela tá fechada só com fita. Você vê que tem um volume muito grande que cobre a caixa inteira. E tá tudo coberto em plástico bolha. Seja o que for, tem um formato oval assim. Eu não vou encostar a mão para poder abrir. Eu vou só usar a minha magia para poder abrir as coisinhas. Ok. Ok, ok. Ela vai se desembrulhar sozinha. Cara, você desembrulha sozinha, você vê que tem uma coisa de 1,5 metro assim por. Não, de 1 metro por 0,5 metro. Uma coisa em formato oval que tá embrulhada por plástico bolha. Um ovo? E tem formato oval, é tipo um ovo bem alongado, cara. O formato dela. Porque ela tem tipo 1,5 metro. 1 metro, quer dizer, 1 metro de altura por 0,5 de largura. Vou ver o que é, continuar, né? Cara, você desembrulha, você vê que é uma pedra polida, azulada, cara, de 1 metro por 0,5 metro, em formato oval. Eu conheço? Não, cara, mas é uma bela pedra. Pesquisa. Pesquisa onde? No Google? No Google? Livros, eu sou um mago, deve ter 1 bilhão de livros aí. E como eu sou arqueólogo, eu tenho... livros específicos de pedras. E como eu sou fanático por pedras preciosas e de magia, eu tenho. Ok. Você puxa um livro bem grande e velho da sua prateleira, um livro todo empoeirado. Esse é um livro sobre pedras. Você vai folheando o livro, você ainda tá folheando o livro. Você não, por enquanto não achou nada. Você tá folheando. Aí tá, só um minutinho. Meu caro Vlad, deixa eu fazer algumas pesquisas e já te retorno a ligação. Mas você pode vir já aqui pra Lowdial, que o dinheiro acabou de cair na sua conta das suas passagens. Olha só, essa sua expedição aí, ela é patrocinada pelo governo. Das minhas épocas ainda tem algumas ligações lá, eu posso conseguir alguma financiamento, algo do tipo, só que vai demorar um pouco. Sim, sim. O que você conseguir de ajuda é bem-vindo. Mas, no quesito custos, creio que já tenha tudo planejado. Olha só. Então tá bom. Eu tô indo pra ir amanhã. Sim, sim. Já estarei reservou... te aguardando. Reservou minha passagem? O dinheiro já está na sua conta. Tá joia. Tô chegando. Se você quiser, você pode chegar aqui agora. Não, eu vou de carro. Ah, sim. Não, espera. Não, vou não. Eu esqueci de pagar meu IPVA esse ano. Não, ele não foi pago. Acabei de pagá-lo. Que isso? O que você tá fazendo? Celular. Ah, olha só. Essas novas tecnologias. Eu tenho um aplicativo. Eu tenho um aplicativo do banco no celular. Essas novas tecnologias da minha época não tinha isso. Assim. Ok. Você continua folheando seu livro. Você acha um mineral específico. Se chama de... Azitra. Azitra. Esse mineral azitra tem o mesmo tom azulado da esfera polida bizarra que você tem. A única coisa que é semelhante é a coloração. o peso tá completamente diferente e você não tem noção de como uma pedra desse tamanho pode existir. Não tem registro de uma pedra tão grande desse mineral. Azitra. Agora eu vou pro Google. Porque seu livro velho não tem informações bastante, né? Exatamente. Aí eu vou criar uma máquina virtual e vou entrar na Deep Web. Você entra na Deep Web, você acha um site que é especializado em venda de armas e de pedras preciosas mágicas, cara. Porque é assim que a Deep Web funciona. Aí... Bem rápido e específico. Bem rápido e específico. Em 10 minutos você tá no site de armas e pedras mágicas. É porque você tem os contatos, cara. Você é arqueólogo da Deep Web. Cara, você entra em contato com um cara. Ele se chama Dimitri. Ele se diz um especialista em pedras raras e mágicas. Ele sabe alguma coisa sobre a Zitra? Ele tá tentando te vender a Zitra, cara. Tá, mas qual a funcionalidade? Pra que serve essa a Zitra? Cara, ela é muito preciosa, cara. Ela serve pra vender e ganhar dinheiro. Magia. A respeito de magia. Ela é utilizada pra quê? Rituais? Ela tem um elemental de fogo. O poder dela é elemental de fogo. Tem alguma coisa ligada a fogo. Ninguém sabe direito. Ela é só uma bela pedra que é morna. Você coloca a mão nela, ela é morninha. Os normais, né? Ela é uma pedra preciosa pra vender. Pra vender. Que é morninha, tá sempre morna, cara. Ela tá quentinha sempre. Ela tá ligada a elemental de fogo. Vlad Erectus, na porta da sua casa para uma limusine e buzina. Eu tô no quintal, tô atirando, te falei. Cara, a limusine tá buzinando, cara. Ah, vou parar de atirar, vou pegar minha arma, vou colocar no meu coldre, tirar meu óculos de proteção e vou lá. Cara, ela tem vidro fumê, você não vê o motorista, não vê nada, cara, é só uma limusine. Quando você aparece assim no seu quintal, ela para de buzinar, mas ela continua parada em frente à sua casa. Eu vou lá. Você se aproxima da limusine e a porta de trás ela abre. Ela abre sozinha. Vou dar uma olhada ali, lá dentro. Você olha e você vê um belo estofamento de couro e um cheirinho de carro novo, cara. E um champanhe. Cara, eu vou tirar minha munição, que já tá vazia, vou encaixar outra, vou colocar minha arma no coldre e vou entrar. Sua mãe não te ensinou a não entrar em carro de estranhos assim, cara? Tipo, beleza. Por que não? Por que não? Parece legal. Você entra na limusine com sua arma agora devidamente carregada. Você vê que ela é muito luxuosa e muito espaçosa. Nisso, o vidro que separa a cabine do motorista da parte onde você está, ele desce. Você vê que um cara de sabe aquele chapéu do Charlie Chaplin, chapéu coco? Cara de chapéu coco e bigodinho do Charlie Chaplin, inclusive, olha pra você no retrovisor, nos seus olhos e diz: esta é a carona até a casa do Tenacious D. Ele mandou me buscar? Mas eu disse que ia de carro. Pois é, ele disse que você é de carro, é por isso que eu estou de carro, aqui. Mas agora. Eu ia no meu carro. Pois é, mas, né, agora você tá no meu carro. Não, então espera aí que eu preciso me aprontar. Cara, você vai... O que você vai fazer? Vou lá dentro, vou pegar meu colete à prova de bala, minha roupa de militar, minha tag, vou encher três malas com arma e uma com munição. Caramba, beleza, você passa ali uma bela meia hora se arrumando, volta para pro lado de fora. Pega meu Kevlar. Nisso você vê que a limusine não está mais lá. Você tá tipo com malas prontas, tudo certinho. Só que a limusine não tá mais lá, cara. Você tá na porta de casa com cara de cu. Vou ficar lá na porta. Cara, nisso você ouve o barulho de buzina, cara. Só que tá vindo da parte de trás da sua casa. Ah, que saco. Vou pegar minhas malas e vou lá. Cara, você vê que a mesma limusine que devia estar na porta da sua casa, agora ela tá estacionada no seu jardim, em cima das suas flores, cara. Ô filho da puta, Você é meu babaca. É você que cuida aqui da minha grama, meu gramado, e como é que vai ficar isso aqui? Seu merda. Nisso ele, a limusine baixa o vidro, e o mesmo carinha com chapéu de coco e bigodinho de Hitler, ele olha pra você assim, ah, esse aqui é seu gramado? Achei que fosse aqui o estacionamento. Duas coisas, primeiro você vai tirar essa merda dessa limusine do meu gramado, vai descer, vai arrumar isso aqui agora, e segundo vai tomar no meio do seu cu. Ah, pois não, senhor. Você vê que ele sobe o vidro de novo, vidro fumê. A limusine dele derrapa, cara. Ele faz um belo buraco nas suas plantas, cara. E sai cantando pneu, rasgando o chão por onde passa. Cara. Tira o pneu. Você vê que ele faz a volta. Beleza, você atirando o pneu. Cara, você atira no pneu, o pneu fura. Mas a limusine continua indo, cara. Você vê que ela destrói a sua cerca e vai pra estrada e some. Tô merda, não, pera. Um rastro de merda. Tô merda, não, calma, calma. Na hora que eu vi que ela cantou, meu, eu descarreguei a arma nessa limusine, no vidro, nos pneus, no tanque. Cara, você atirou na limusine toda. O pneu furou, mas a limusine como um todo, você percebeu que ela é blindada, cara. Tiro todos ricochetearam. Rachou vidro e tudo mais, mas nem um tiro entrou na limusine. Pode ser. Você vê que ela sumiu no horizonte, cara. Vou pegar meu telefone pro taço. Vou ligar pro tenente. Alô? Ô, seu filho da puta! Quem que foi o merda que você mandou aqui na minha casa? Que era eu não mandei ninguém na sua casa. Que era a cabeça você disse que vinha de carro? Que cara, filho da puta, que era a cabeça desgraçado destaque. Que desgraçado? O que que tá acontecendo? Eu vou descrever o cara que eu vi. Maluco de boa, na limusine assim, assado. Ele não tá de boa, ele tá de chapéu coco do Charlie Chaplin. É, essa merda. Ô putaço. Eu nunca vi pessoas assim, meu amigo. Eu não reconheço de lugar algum. Pode crer, então. Tchau. Pá, desliguei na casa dele. Massa. Nisso, assim que você desligou o telefone, o Tenacious D, ele toca de novo. O telefone toca de novo? Toca de novo. Você tava falando com o Erectus, ele toca de novo. Eu já tenho e falo, mas o que foi dessa vez? Aí você vê que do outro lado da linha surge só uma respiração. Só respiração, ninguém fala nada. Quem é você? O que você quer comigo? E sua ligação desliga. Eu estou aguardando o seu lado tocar novamente. Cara, nisso você passa uns 5 minutos aguardando seu celular tocar novamente. Você ouve uma buzina do lado de fora da sua casa. Eu já pego o meu cajado, que não é muito grande. Nossa senhora, o arqueólogo com cajado. É só o arqueólogo, arqueólogo com cajado. Tipo, eu tenho as minhas experiências, e é só um cajado de eu apoiar, todo mundo pensa que eu sou manco. Tô indo lá, mancando. Cara, você vai lá fingindo. Com o seu cajado, cara, interpretando o papel de manco, abre a porta da sua casa. Você vê que é uma limusine preta, cara, parada na porta da sua casa. Você vê que ela tem marcas de disparos, assim, do lado de trás, e o pneu dela tá furado, o pneu de trás dela. Você vê que quando você sai pra fora de casa, ela para de buzinar e a porta abre sozinha. Uma limusine preta com cravejada de balas. Eu vou, tipo, o meu amigo não sabe que eu sou o mago. Então, até porque ele odeia magos. Exatamente. Ah. Eu vou mandar uma mensagem. Você não sabe por que eu odeio mago, não. Uma mensagem na mente dele, devagarzinho. Tipo assim, como se fosse um pensamento. Uma vozinha no fundo, isso. Ele nem sabe distinguir se é pensamento dele ou alguma outra coisa. Ele só tá sentindo um pensamento que ele acha que não é dele. Vai, qual que é a mensagem que você vai mandar pra ele? O que era que estava aí atrapalhando o seu jardim? Que porra é essa? Como é falar de um lado pro outro, tira a arma. Que porra é essa? Que porra é essa? Você, cachorro. Aponta a arma pro cachorro. Você vê que a mente dele tá bem tensa, cara. Devagar, e fico. Deixo isso uma vozinha lá no fundo. Uma mensagem bem, mas bem fraquinha. O que era? Aí fica ecoando o que era. Pense no que era. O Erectus, você tá ouvindo vozes, cara. Você tá profundamente incomodado. Essa voz tá fazendo ecos, assim. Vou coçar a careca, minha, assim. Vou entrar pra dentro, vou lavar o rosto. Vou olhar no espelho. Dar um tapinha na cara, tá ligado? Que porra que tá acontecendo? Eu vou mandar uma mensagem de novo. Pense. Mano, vou ligar pra um psiquiatra. Cara, você pega seu celular, você olha a sua agenda e tá lá, Dr. Rancho Cruz, seu psiquiatra de confiança. Pode aí você vai ligar pro Dr. Rancho Cruz? Vou. Eu vou chegar na limusine. Que é? Mas, tipo, já com a guarda armada. Então segura o Rancho Cruz aí, vou voltar pra limusine. Cara, você chega mancando até a limusine, você vê que a porta dela tá aberta. Lá tá um estofamento de couro muito bonito, cara. Cheiro de carro novo e um champanhe. De longe eu vou olhar o que é. O que é isso? Cara, é uma limusine. Detectar magia? Você não vê nenhuma magia, cara. Na limusine? Como ela chegou aí tão rápido, sem magia? Não sei, cara. É uma limusine, cara. Tá aí. Lá dentro tem alguma coisa mágica? Cara, não. Mas tem uma champanhe. Champanhe 20 anos. É bem cara. Não, eu não gosto de champanhe. Quem tá dirigindo essa limusine, pra que abriu a porta? Chegar na janela do motorista, bater na janela. Você chega na janela do motorista, você bate a janela, o vidro fumê, você não vê quem tá dentro. No que você bate, o vidro baixa, você vê um cara com chapéu coco e bigodinho do Hitler, né? Ele olha até você. Ah, você que é o Tinicius D? Para você, senhor D, por favor. Ok, senhor T. Eu vim aqui a pedido de Erectus. Que engraçado, ele me descreveu alguém parecido com você que acabou com o jardim dele. Ah, ele não tem senso de humor, você não entenderia. E você, ou você é muito louco, ou você é muito retardado. Mas por quê? Brincar comigo dessa forma? Não, eu não estou brincando com você. Apenas, entre no carro. Pra você ter chegado aqui tão rápido, eu tenho certeza que você sabe quem eu sou e o que eu sou. Você tem certeza que quer conversar comigo? Eu não vim aqui pra conversar, senhor Tenacious D. Eu vim aqui pra lhe dar uma carona até a casa do Erectus. Não, muito obrigado. Eu tenho os meus meios. Ah, pois não. Quando quiser é só me chamar. Você vê que ele estende um cartãozinho pela janela. Jogue aí, depois eu pego. Ele coloca o cartãozinho no bolso, faz um sorrisinho muito, muito estranho pra você, fecha o vidro e sai, cara, normalmente. Nisso, voltando ao Dr. Rancho Cruz. Beleza, Erectus, você tá lá na sua agenda, você acha o número do Dr. Rancho Cruz, você liga pra ele. O telefone chama e uma voz de um cara de idade responde. Aqui é o Dr. Rancho Cruz. Doutor, sou eu, Vlad. Tá acontecendo de novo. De novo? Mas o que... você está tomando seu remédio? Tô. Você tem certeza que está tomando seu remédio? Absoluta. Me diga, você está tomando o comprimido azul ou vermelho? Vermelho. Mas eu mandei você tomar o azul, seu incompetente. Vá agora mesmo e tome o azul e se livre de todo qualquer comprimido vermelho que você tiver. Azul é o comprimido certo. Jamais tome vermelho. Ok. Mais alguma coisa, meu caro? É normal ouvir vozes? Ah, depende de que vozes você está falando. Não sei, eu só ouvi uma voz. Deixa eu fazer um teste. Por favor, certifique-se de que você não está com nenhum fone de ouvido, meu caro. Não, eu tô com o celular na orelha. Ah, talvez. Isso explique as vozes, você não acha? Você ligou pra alguém antes de ligar pra mim? O seu idiota. O seu mongol. Tio. Escuta. Dr. Rancho Cruz, por favor. Pois é. Ok, tchau, obrigado. Desliga o telefone na cara dele. Cara, beleza, desliga o telefone na cara dele. Ah. Vou pegar minhas malas, eu tô putaço. Vou jogar minhas malas dentro do meu hammer. E vou meter o pé. Vou até pra casa do Tenente, assim. Beleza, você coloca suas malas no carro e vai pra estrada. Cara, você... isso tudo aconteceu por volta do meio-dia, assim. Mal tinha acabado de almoçar. Você dirige, já tá anoitecendo e você tá na estrada. Em direção a... como é que chama a sua cidade? Lowdale. Ok, você está a umas 4 horas de Lowdale. Já tá anoitecendo, mas você tá dirigindo muito bem. Voltando aqui ao Tenacious D. Cara, beleza, o cara partiu com o carro e sumiu no horizonte, cara. Certo, olha, pra gente poder ficar mais assim, controlar as coisas, o Vitor pode ajudar, que eu tô usando, no caso aqui, tudo que eu vou fazer em cima de um mago D&D normal, tá? 5-0. Qual parte do foda-se as regras você não entendeu, cara? Melhor ainda, vou foder com tudo. Mas aí que tá, a única regra é o bom senso, cara. Se eu achar que você está faltando com essa regra, bigornas podem chover, cara. Tá tranquilo. Então, maneira aí na mochila. Sinceridade é uma coisa boa. Beleza. Cara, suave. Você tá parado na porta de casa e... e é isso aí, a limusine vazou. Parabolas novamente. Vou entrar pra casa. Vou acender um charutaço. Ó. Vou sentar presente na minha poltrona. Meu. Inclusive, esse charuto é presente meu, inclusive. Sua mãe se uísque, charuto. Vou sentar na minha poltrona. Com, lógico, um copo de uísque do lado, né? Uhum. E vou descansar. Cara, você se senta na sua poltrona e fica lá descansando numa boa, tira até um cochilo sentado. Você fica lá até o entardecer. Quando tá assim, anoitecendo, escurecendo, você acorda na sua poltrona, você viu que você tinha cochilado enquanto bebia seu whisky. Já tá de tarde, na sua poltrona. Oh. Que cochilo bom. E agora, o que fazer? O que fazer? Cara, nisso você ainda tá sentado na sua poltrona, não é? Sim. Cara... você tá lá em frente à lareira, na sua poltrona, assim, você tá se sentindo observado, cara. Você não tá confortável. É, eu posso ver o invisível. Ok, cara. Você olha em volta, assim, você não precisa nem ver o invisível, cara. Você olha em volta, assim, cê, na sua sala, na frente à lareira. Você vê, assim, na janela da porta da frente, um sujeito pálido, sabe? Com uma... parecendo uma maquiagem branca, um chapéu coco e um bigodinho de Hitler te observando pela janela, assim. Caralho, que medo. Ele tá no seu jardim, assim, ele pulou aquela cerquinha branca pequenininha e tá só lá, só te olhando pela janela da sua casa. Eu vou tentar conversar com ele, tipo, quem é você? Cara, porque quando um cara invade sua casa, você faz, é isso mesmo. Eu tenho olhar hipnótico, amor. Uhum. Cara, você caminha até a janela, abre a janela. No que você tipo, abre a janela. Tentando. Pode falar. Tentando hipnotizar o cara, né? Tipo, fixamente, devagarzinho, de leve. Vou andando com muita calma. O que você está fazendo aqui? Assim, na maior calma do mundo. O que você está fazendo aqui? Por que a minha casa? No que você abre a janela e faz essa pergunta, ele dá um sorrisinho assim. Ah, eu tô. Tava te vendo dormir. Que medo. Eu sei, eu sou um gato, né? Pois é, você mora aqui tem muito tempo? Então, eu estou aqui sozinho. Às vezes, assim, é pacato morar só, né? Eu sei, já tem um tempo que eu tô te observando. Você parece um cara muito solitário mesmo. Então, às vezes é bom ter uma companhia por perto. Uma companhia? Tipo, sim. O Vlad Erectus, que tá vindo pra cá agora? Sim, ele é um dos meus melhores amigos. Nós somos amigos de infância, sabia? Ah, sim, eu costumava observar ele também. Ah, sim. Que bom, um ótimo observador você é. Você vê que ele dá uma piscadela, assim, uma piscadinha. Nossa. De onde você veio? Cara, ele tá parado te encarando. De onde você veio? Assim que eu chegar, você me fala. Você tá indo ainda, falta 4 horas. Relaxa, tem uma coisa muito estranha acontecendo na casa do seu colega. De onde você veio? Ah, eu venho de terras distantes. Mas a sociedade sabe que você usa magia aqui por cima? Magia não, que besteira, isso não existe. Você está invisível. Eu não estou invisível. Você está me vendo, não está? Nós sabemos o porquê que eu estou te vendo. E como você me observava e observava Vlad sem, entre aspas, nós percebermos? Olha, eu diria que vocês não são exatamente as pessoas que não têm uma percepção muito aguçada, assim, sabe? Já tem 3 dias que eu fico parado aqui, toda noite nessa janela, observando vocês. Só hoje você me reparou. É porque geralmente eu gosto de dormir nu, sabe? E um show é sempre bom. É, realmente. Você tem hábitos peculiares, meu jovem. Pra que você fazer um show, sendo que não vai ter espectadores? Realmente, posso me fazer uma proposta, meu jovem? Depende. Você disse que gosta de espectadores para seus shows noturnos, não é mesmo? Não só noturnos. E o meu lema é daqueles, se não é pra causar, pra que ir? Muito bem, pois eu posso te levar pra um lugar onde você vai ter muitos espectadores. Você sabe muito bem que eu posso ir a qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer hora. Eu sei, mas com certeza não com o mesmo conforto do que com a minha limusine. Nisso ele aponta pra trás assim, tem a limusine parada com a porta aberta. Inclusive ela não tem mais marca de bala e o pneu tá normal. Só a limusine com a porta aberta, ele tá apontando pra ela. Venha comigo. Estou aguardando visita. Sabe, bem que eu queria, sabe? Eu queria mesmo, mas eu não posso. Mas não seja por isso, nós levamos a sua visita também, vai ser interessante. A minha visita não gosta de pessoas assim, como a gente, sabe? O quê? O meu bigode? Isso te incomoda? Sim, ele não gosta muito de bigodes. Ainda mais bigodes mágicos. De pessoas mágicas que usam magia. Eu acho que ele é totalmente contra bigodes. Como se ele dá aquela mexidinha no bigode igual o Charlie Chaplin, sabe? Assim, pra um lado pro outro. Eu até pensava em deixar meu bigode crescer, mas eu falei assim, não, prefiro uma amizade. Pois bem. Você sabe o que que é, né? É a vida. Eu sei como é. Mas vamos? O tempo está passando. Ah, o tempo sempre vai passar, meu cara. Eu sei, mas podemos chegar atrasados. Então, como eu não tenho nenhum destino, claro que creio você eu que eu não chegarei atrasado. Claro que você tem um destino. O seu showzinho, é claro. Ah, não. Muito obrigado. Você vai deixar seu showzinho esperando, cara? Sim, eu adoro deixar esperando. Pois isso não é muito educado de sua parte. Lógico que sim. Porque quando eles esperarem, eles vão ficar anseiando a minha presença. E quando eu chegar, simplesmente vai ser um show melhor do que era previsto. Pois sabe, bem. Expectativas. Antes tarde do que nunca. Nisso ele começa a andar de costas em direção à limusine com um olhar fixo em você. Ele tá andando de costas, indo em direção à limusine e te encarando, cara. Vou tentar imobilizar ele. Como que você vai imobilizar ele? Aponta o cajado pro lado dele. Imóvel. Cara, ele ignora o seu cajado, as suas frases de poder e continua andando pra trás. Você carregou o cajado? Deixou ele carregando? Tá sem sinal? Tentar de novo, só que com mais concentração e mais força. Imobilize-se! Cara, nisso um passarinho tava passando voando atrás dele. Você vê que o passarinho dá tipo uma travada assim, cai de cara no chão e bate a cabeça e tá imobilizado no chão. Aí, então, eu vou fechar a janela correndo, fechar as portas e vou correr pra debaixo da cama e embrulhar a cabeça. Cara, beleza, você fecha a janela assim naquele desespero, dá a travada. Quando você vai pra fechar a cortina pra sair correndo, a última coisa que você vê é ele dando um pulinho pra dentro do banco de trás da limusine, onde a porta tava aberta, e entrando pra lá. Você corre até seu quarto, se enfia debaixo do cobertor, onde você está mais seguro. E fico tremendo, falando, mamãe, que é isso? Cara, beleza, tá lá debaixo do cobertor, você só ouve lá fora, assim, o pneu cantando. Com o carro saindo, correndo, na sua rua. Ah, já foi. Graças ao Senhor. Voltando aqui a nosso querido Vlad Erectus. Pois bem, Vlad Erectus, você tá andando, assim, no deserto, assim, com o seu carro, ao pôr do sol. Você tá, tipo, muito de boa. A estrada tá deserta e você tá sozinho. Tô ouvindo Lina de Skinner, viu? Free Bird. Nisso você olha assim, seu retrovisor, você vê uma limusine assim, atrás de você, te acompanhando. Eu conheço a limusine? Não, inclusive ela tá sem placa. Dou uma diminuída. Cara, você dá uma diminuída, você vê que ela diminui junto com você, cara. Ela não tá te ultrapassando. Eu encosto. Cara, você encosta, você vê que ela encosta, assim. Mano, meta a mão na minha mala. Vou pegar 4 pistolas, 4.40, 4 Glock. Você vê que ela parou uns 10 metros atrás do seu carro. Vou encher minha arma até do top. Vou vestir meu Kevlar, vou pegar meu capacete, vou acender meu charuto, vou colocar 2 armas nas pernas, 2 na mão, 2 nos peitos aqui cruzado e 1 nas costas. E vou pegar um submetralhador e vou descer. Cara, você desce do carro, você vê que a limusine tá lá parado, imóvel. Mano, vou apontar minha submetralhadora e vou aproximando devagarzinho, bem Special Ops. Passo a passo, você se aproxima lentamente da limusine, contra o sol, assim, atrás de você. Você chega na frente da limusine, ela tá parada, com o pisca-alerta ligado, 10 metros atrás de você. Uai, mano, vou olhar no vidro. Vidro fumê. Escuridão. Na frente? Na frente. Os lados, tá atrás, louco. Tudo. Eu vou até a porta. Você vai até a porta do motorista, eu imagino. É, do motorista. Eu vou encostar o cano no vidro. Vou dar 2 toques no vidro. Quem tá aí? O vidro não abaixa. Vou perguntar só mais uma vez. Quem tá aí? Não há resposta dentro do carro. E nisso, você vê que na direção contrária que vocês estavam vindo, você vê assim, bem ao longe, 2 faróis vindo na direção de vocês. Vou dar uma canada no vidro, das costas de arma. Você dá uma coronhada no vidro, você vê que ele dá uma trincada, mas ele não quebra. Vou ficar batendo ali. Cara, você começa selvagemmente a bater no vidro com a sua arma. E você vê que a limusine canta pneu e acelera. Vou meter bala nas rodas. Cara, você mete bala nas rodas, você furou as 2 rodas de trás e a da frente do lado direito. Você vê que ela vazou, tá bem longe. Você tem seu carro no acostamento. E nisso... Vou correr pro Hammer. Vou correr pro Hammer, jogar minha arma no banco e vou meter o pé atrás dela. Você lembra que tinham vindo 2 faróis na direção de você? Uhum. Então, você tá perseguindo a limusine que parou atrás de você. Nisso, ela já passou pelos faróis, cara. E quando você tá próximo aos faróis, Você vê que é uma limusine que tá vindo na direção de você. Ela dá um cavalinho de pau e bloqueia a estrada. Eu vou passar no meio dela. É o Hummer, mano. Dá umas três limusines, velho. O trem é gigantesco. Você tem certeza que você vai fazer isso? É o Hummer, mano. Cara, mas... Você prega o pé no acelerador. Você corre pra caralho. Você deve estar batendo uns 120. E a limusine tá lá estática, no meio da rua. Você vai pra bater, assim, você até fecha os olhos, assim, dá aquela segurada no volante. Impacto, cara. Tipo, te joga, assim, pra frente, cara. Tipo, você fica inconsciente por alguns momentos. E o cinto e o airbag? E o cinto e o airbag disparam, você tá preso ao cinto. Cara, seu carro tá, tipo, girando, cara. Girando, girando, girando. Nisso você tá doidão. Que seu carro para de girar, já tá tipo se arrastando no chão, no asfalto. Você olha assim pro retrovisor trincado, você vê que a limusine tá jogada no acostamento da estrada. É, só que não tem nenhuma movimentação na limusine, nada se mexe, cara. Só tá os dois carros capotados e você lá com o nariz sangrando dentro do seu ramo. Assim que eu recobrar a consciência, eu vou descer e vou lá. Você recobra a consciência, cara. Dá um chutão na porta, cara. Vai caminhando até a limusine, que tá jogada no canto da estrada, toda arrebentada. Você chega perto dela e você vê que ela também tem vidro fumê. Não dá pra ver o interior, cara. Vou abrir a porta. Cara, você abre a porta. Por incrível que pareça, ela tá destrancada. Você abre ela. Você vê que não tem ninguém no banco do motorista. Vou olhar a limusine inteira. Você revira ela de cima embaixo, não tem ninguém lá. Vou voltar lá no meu ramo, pegar um pote de um reserva de gasolina, vou me encher de gasolina e pôr fogo. Você vai se encher de gasolina e pôr fogo? Não, na limusine. Ah, você vai pôr fogo na limusine. Cara, beleza, você tira lá sua reservinha de gasolina, banha o interior dela em gasolina e só acende ela com seu charuto. Você vê que instantaneamente ela tipo, se inflama, cara, e o fogo começa a tomar conta dela. Nisso o sol já tá se pondo um pouco mais e já tá bem escurecendo, assim. Você vê que faz uma bela fogueira. Cara, vou pegar meu telefone, vou ligar pro meu amigo, as forças especiais, e tipo, mandar um carro. Você liga pro seu amigo e ele atende. Oh, aqui é o Bob. Bob, o filho da puta bateu em mim. Eu preciso de ajuda. Você poderia mandar um carro pra mim? O que aconteceu, Alex? O filho da puta bateu no meu Hummer na estrada aqui. Ah, onde você está? Tô a caminho da Long Island. Como é que é o nome do lugar? Joel? Você não escutou a música do Creedence, não? É Low Dial. Low Dial. Long Island, foda-se. Eu chamo de Long Island. Ah, sim. Por incrível que pareça, eu tenho um amigo que tá aí perto. Uma ligação, acho que em meia hora ele consegue chegar aí. Ok. Inclusive, o Rafael tá mexendo com a ID Hacker aí, né? O Rafael? Não, ele morreu, sabe? Você não viu as notícias? Semana passada, ele apareceu com um tiro no meio da testa, sentado no sofá da casa dele. Vocês não fizeram nada, não? Vocês nem explodiram essa cidade, não? Atrás que matou ele. Ah, sejamos sinceros, eu estava mexendo com as pessoas erradas. Ah, na minha época, quem matava a gente nas forças especiais, o país parava. Mas você sabe a fama dele. Mas mesmo assim, ele era nosso amigo. Ele era agente de vocês, eles não deixam barato? Ah, fale por você, ele não era meu amigo, não. Quem é o hacker agora? O hacker? É o Billy. Ah, tá. Billy... Okay. Meu irmão mais novo, Billy, assim, eu sou Bob. Por acaso, eu vou precisar de algumas informações, você poderia me arrumar pra mim futuramente? Ah, sim, o Billy, ele fica muito tempo trancado no quarto dele, mas se eu pedir, ele faz. Eu sou o irmão mais velho, cara. Então tá bom. Estarei aguardando. Vou lá pegar minhas malas e ficar na beira da estrada. Cara, beleza, você desliga o telefone, senta no pneu que se desprendeu do seu carro, no acostamento. Vou lá acender o charuto lá no fogo. Sentar no acostamento e acende seu charuto, cara. Não pega meu beleza, fogo passa, bebê. Passa um tempo, você tá lá. Voltando aqui ao nosso querido Tenicius D. Cara, nisso já anoiteceu. Você tá sozinho em casa, um cagaço, já passou. E todas as luzes da casa estão apagadas, cara. Todas as luzes menos a minha luz. Olha só, poético. Cara, e aí? Você tá em casa sozinho. Certo. Eu estou em casa sozinho. Sozinho. O que você vai fazer em casa sozinho? Eu estou tentando usar a minha clarividência pra saber o que tá acontecendo. Sua clarividência. Cara. Sim. Você tá sentado na sua cama, olhando por uma quina do seu quarto, assim. Onde há. Na verdade, eu tô. Oi? Eu tô de olhos fechados na posição de Buda. Ah, só, beleza. Você tá de olhos fechados na posição de Buda quando você ouve a campainha tocar. Eu vou levantar. Ah. Melhor. Você levanta. Eu vou levantar e vou até a porta. Cara, você chega até e a vou porta. Olhar pelo olho mágico, que é aquele buraquinho da porta. Tô ligado. Cara, você olha pelo olho mágico e você vê que é um carteiro. Não é o mesmo carteiro de antes, mas é um carteiro. Ele tá devidamente uniformizado e tá segurando um pacotinho na mão. O que você quer aqui uma hora dessa? Ah, mas entregas? Hoje é de... A essas horas o correio não funciona a essas horas. Mas hoje é um dia especial. Por que hoje seria especial? Hoje é uma terça-feira. Comum. Mas... Hoje até pode ser um dia comum pra você, mas não é no meu coração. É... Ler pensamentos. Eu vou ler os pensamentos dele. Você vê que ele tá pensando assim incessantemente. Você vê que só repete isso na cabeça dele. Essa é uma entrega especial. Essa é uma entrega especial. Essa é uma entrega especial. Você vê que fica em um looping disso na cabeça dele, cara. Cara, isso esquecer te incomoda muito. Esquecer do maldito um ponto e vírgula, ó. Você fala isso? Esquecer um ponto e vírgula e ficou dando loop no código o tempo todo. Ah, só referências hackers malditas. Saquei, esqueceu de fechar a sentença e tá dando loop, beleza. Ok, né? Tá dando loop na cabeça do maluco, então. Ele tá estendendo uma prancheta e uma caneta pra você. Com um sorrisão, velho. O cara parece estar muito feliz. Tem como você abrir a carta pra mim? Ah, não, mas isso é pra você, não é pra mim. Eu não poderia fazer isso. Mas nós somos amigos. Eu vou abrir a porta, olhar no olho dele, mas nós somos amigos. Eu te dou total confiança pra poder abrir minha carta. Mas é contra os regulamentos. Eu não posso fazer isso, meu emprego vai ser ameaçado. Mas você sabe. Eu sei, mas eles não. Nossa, você vai levar nossa amizade embora assim, dessa forma? Você vê que ele fica meio apesar triste. De tudo, essa é uma entrega especial. Você vê que ele tava triste quando você falou da amizade assim, só que quando você fala essas palavras, essa é uma entrega especial, fica vidrado nos seus olhos assim, tipo, paralisa, sabe o piripaca do Chaves? Ele tá tipo, vidradão assim, olhando no fundo dos seus olhos, cara. Aí, você vê que ele meus até olhos... deixa o... Uhum. Deixa a prancheta e o pacote cair no chão. Tá tipo paralisado, assim, olhando pra sua cara. O que ele tá pensando? Nada, vazio, cara. Estática. Sabe, TV fora do ar. Ai, que ótimo. Eu vou pegar. Eu vou levitar esse pacote e ver o que pacote. Tem dentro. Ele vai abrir sozinho. Sem eu encostar, pelo amor de Deus. Perguntinha: dentro ou fora da sua casa? Fora. Cara, beleza, seu cara tá paralisado na porta da sua casa. Você levita o pacote até o gramado. Você desembrulha ele com seus poderes telecinéticos. Você vê que dentro dele tem um globinho de neve. Sabe aqueles globinhos que você chacoalha e fica as partículas assim voando? Um globinho de neve? Eu vou trazer ele até a mão do carteiro. O carteiro tá paralisado, cara, com punhos cerrados, assim. Uhum. Eu vou encostar ele no carteiro. Cara, você pega o globinho de neve levitando e encosta no carteiro. O carteiro tá frio, cara, paralisado. Tá, então eu vou pegar com a minha mão. Cara, usando um maluco de cobaia aqui, que cara é frio. Cara, beleza, você pega o globinho de neve e é um belo globinho de neve, cara. Alguma coisa de mágica? Não, mas tem um bonequinho de neve dentro dele. Você tá sorrindo. Vou ficar balançando ele assim, ó. Tipo, enquanto meu braço, o Lucas sai, vou ficar balançando. Cara, você fica balançando esse globinho de neve. Igual uma criança de 3 anos com uma bolinha. Você fica louco, você nunca viu um globo de neve antes. Você tá, tipo, fascinado, assim, balançando loucamente. Você vê que quanto mais você balança, mais ele fica quente. Caraca. Eu paro de balançar e começo a observar ele mais. O que que tem dentro, como é lá dentro, o que que é esse bonequinho que tá me olhando. Cara, você para de balançar, você vê que ele tá bem morninho, cara, tá uma temperatura agradável. Você olha pra ele, você vê que ele tá, tipo, cheio de partículas brancas, assim, voando lá dentro, assim, loucamente. Você não consegue ver nada, cara, tá tudo ofuscado pelas partículas brancas. À medida que elas vão assentando, assim, você vê que o bonequinho de neve não está mais lá. Ai, eu consigo perceber pra onde é que ele foi? Não, ele tava lá, agora não tá mais. Eu vou tentar, então, localizar o Victor. Tentar saber onde é que ele tá. Cara, você vê que ele tá a 50 quilômetros de você. Numa estrada, uma estrada. Eu vou ligar pro telefone. Cara, beleza, você tá lá com o globinho na mão. Você liga pro telefone, nisso o carteiro ainda tá lá travado, assim, vidrado, assim, na porta da sua cara. Você liga pro Vitor. Eu vou fechar a porta na cara do carteiro. Você fecha a porta na cara do cara, beleza. Eu falo, tchau, nós não somos amigos mais. Cara, ele nem esboça nenhuma resposta, ele tá vidradão, cara. Você, mas eu faço só pra mostrar que eu sou mal mesmo. Cara, mal. Você fecha a porta na cara dele. Beleza, você liga pro Vitor. Aí eu vou colocar esse globinho junto com a pedra. Cara, você coloca ele do lado da pedra aí. Beleza. Tô ligando normal. Pro Vitor. Você liga pro Vitor. Uhum. E aí? Tá chamando, é porque demora um pouquinho, sabe? É. Ah, só. Beleza. Alô? Não, até não. O cobrar de Juiz correndo. Maldito, vai fazer eu gastar meus créditos. Eu vou ligar normal. Meu Deus. Alô? Oi. Wade? Opa, sou eu. Por favor, venha pra cá. Eu estou morrendo de medo. O que que tá acontecendo? Aquele cara que você disse que foi aí apareceu aqui na minha porta. Está acontecendo coisas estranhas aqui. Até parece que tem alguma coisa mágica. Parece até bruxaria. Tolo, menino. Imagina isso. Chegaram umas coisas estranhas. Uns carteiros estranhos fazendo entrega umas horas dessas. Eu vi. E começo tipo, a gaguejar. Não, fica calma. Isso é impossível, acabei de colocar fogo na limusine do... Tá maluco. Mas tinha alguém lá dentro? Corrigindo você, colocou fogo na limusine que parou no meio da rua. A limusine, o cara vazou, cara. Eu sei. Ah, beleza. Mas você matou ele? Eu não tinha ninguém dentro dela. Eu acho que é meio assombrada. Assombrada? Você sabe que eu tenho medo dessas coisas. Eu não gosto disso. Ah. Eu tenho muito medo. Ai, esses solistas de merda. Não, você, só porque você é um soldado? Foi um soldado? Foi um. Lutou com esses povos aí. Você eu vi coisas da guerra que você nem sonharia. Sim, eu nunca sonharia com o que você já viu. Olha, eu tô esperando um carro aqui da Special Ops me buscar. Aconteceu um pequeno contratempo, mas nada demais. Não, eu já estou indo te buscar. Beleza. Ele tá a 50 km de mim, né? Isso. Eu vou, como eu sou foda, eu vou entrar dentro do meu carro. Vou usar um portal pra me teleportar, tipo, 48 km de distância. Os caras sabem economizar gasolina, hein, cara? Que porra! Cara. Cara, você entra dentro do seu carro, mas só por dúvida aqui, que carro é esse carro seu? Eu tenho um Jeep. Chevette. Ah. Um Jeep e um Chevette? Um Jeep? Não, eu tenho um Jeep, um Chevette e um Monza Tubarão. Você vai no qual? Qual deles? Eu vou no Jeep. Ah, cara, não tem bom gosto mesmo, cara. Beleza, você entra no seu Jeep. Você nem abre a porta da garagem, cara. A porta da garagem se transforma num portal. Você só mete o pé no acelerador, cara. Passa pelo portal, você sai numa estrada. Em algum lugar próximo à posição conhecida do Vlad Erectus. E cara, beleza. 2 km, deve demorar o quê? Se eu estou andando a mais ou menos uns 120 km/h. E estou a só 2 km, eu vou demorar o quê? Menos de 10 minutos. Beleza, você sai do seu portal mágico, místico, transportador de carros, bizarro. Cara, você sai na avenida, naquela estrada do deserto. Na highway. Você percebe que tá vazio, tá atipicamente com menos movimento do que de costume. Tá tipo livre, cara, só tem você na estrada. É, você anda por 5 minutos e meio, você vê uma... Parece uma queimada, uma fogueira assim, né? No meio da estrada, ao longe, cara. E aí? Eu tô indo atrás do Vitor. Cara, beleza. Eu já vi coisas piores. Se aproxima de onde você sabe que o Vitor tá, e você vê que ele tá do lado dessa queimada. Diminuo a velocidade o máximo que eu conseguir e dou umas batidinhas no rosto assim, pra mim dar um arzinho de preocupado. Tipo, me faço suar um pouco. Aqui, coloco umas lagrimazinhas no rosto. Beleza, você tenta usar seus poderes de ator pra parecer o mais abatido possível. Você se aproxima lentamente de onde está o Vitor. Você vê que tem um carro pegando fogo na beira da estrada. Essa é a fogueira que você viu. Você vê que tem um outro carro capotado. E um cara sentado num pneu desse carro, assim. Na beira da estrada, você vê que ele é o Vlad Erectus. Eu paro, começo a buzinar igual um louco. Você vê isso aí, Vlad. E aí? Mano, sabe aquele momento quando você tá pensativo assim, com um golden de uísque, um charuto olhando pro nada? Aí você vira a cabeça bem descontraído, assim, ó, aí chegou. E começa aí, e na hora que eu vejo que ele me viu mesmo, aí sim que eu bato a buzina. Para com essa porra! Vai incomodar os vizinhos, porra! Nisso só passa uma bola de feno assim cruzando a estrada. Passa, assim. Eu vi coisas. Eu ouvi coisas. Estou com medo. Eu tô aqui dentro do carro? Tô. Eu vou abrir a porta, vou puxar você pra fora, no caso tá o seu pulzão, que eu vou lançar. Vire homem! Eu não tá pra sua cara, pá! Vira homem, porra! Você acredita que essas coisas podem ser alguma coisa mágica? Coisa de bruxos? Feiticeiros? Você usou droga? Você tá usando droga? O que você aprendeu nesse poço? Eu tenho que responder. Tá usando droga, menino? Eu tenho que responder sinceramente ou posso falar que não? Pra ser educado, eu vou falar que não. É. Não? Não? Mas eu juro que eu estava sóbrio, eu juro. Um pouco. Mas você disse que viu o cara na sua casa. Que você atirou. Que você ia matar ele. Ele aparece na minha porta minutos depois. Você tá vendo esse negócio aí, ó? Essa fogueirinha aí de São João? Pois é. Ela sai da limousine. Mas cadê as marcas de bala? Eu não sei. O cara pode ter trocado a limousine. Assim, tão rápido? Aí é só ele descer e subir em outra. É só ele descer da limousine e pegar outra. Mas vamos seguir um pouco a lógica. As nossas casas são mais de 200 km de distância. Pode ser outra pessoa. Você tá me dizendo. Você tá me dizendo que é lógico que eu tenha abrido um portal e teleportado direto pra sua casa? Você tá sóbrio mesmo? Melhor do que ele trocou de carro tão rápido, viajou 200 km e ainda voltou até aqui. Pode ser outra pessoa, outra limusine. E você queimou a pessoa que fez isso? Não tinha ninguém aí dentro. Ele correu, não deu pra ver. Tá. Então, se eu acreditar que portais existem, é mais plausível do que limusines que andam sozinhos. O cara desceu e correu antes de eu poder atirar nele. Na hora que eu abri a limusine, não tinha mais ninguém. Então vamos embora, que eu não fico naquela casa sozinho mais. Então vamos embora. Deixa eu só pegar minhas malas. Você andou mexendo com quem agora? Porque da última vez que você mexeu com aquele povo da máfia russa, quem teve que aturar? Quem? Isso é coisa do passado. Depois, você lembra daquela... Eu daquela sou problemático. Mas você lembra daquela confusão que eu tirei, eu sei, lá no Oriente Médio, lá em Dubai, né? Vamos embora, mano. Deixa eu só pegar minhas malas. Eu vou no meu cara, carro, beleza, pegar minhas malas e partiu. Você tá ajeitando as suas malas no carro de Tenacious D. Nisso você vê que tem um outro carro se aproximando de vocês na direção em que o Tenacious D tava vindo. Você vê que os faróis estão se aproximando. Vai devagar que eu tenho uma ideia. Eu vou pegar 5 granadas. Vou colocar no cinto. Vai diminuindo. Sim. Cara, você vê que é um Fusca verde limão. Guardei as granadas. Ele se aproxima. Beleza. Vou esperar. Ele. Você vê que quando ele passa na faixa de lá, do lado de vocês, você vê um cara que esse cara assim tá tipo olhando pra dentro do carro de vocês. Você vê que ele viu vocês dois, cara. Você vê que ele tá tipo assim meio apreensivo. Eu vou olhar. Ele passa por vocês, cara. Eu vou olhar pro Vlad e falar assim, Vlad. Com os olhares. Com o olho de. No caso de manipular, pode dormir. Não, você acha que eu vou dormir depois de tudo que aconteceu? Você tá louco? Não, mas é que você está cansado, você incendiou um carro. Pode. Isso, você vê que o Fusca que passou por vocês dá uma freadona, só ouve o barulho dele freando lá atrás. Tá, eu consigo fazer ele dormir? Deixa eu pegar a moeda aqui e tirar no cara o coroa pra ver se você. Tira a perna, hein? Tira a perna dele. Cara, pera aí, eu vou tirar o cara o coroa pra ver. Ah, aliás, tá. Eu não pedi. Joel, você quer cara eu ou coroa? Quero cara. Sorte sua, saiu o cara. Ah, oh, desgraçado. Ele tá montindo na perna. Hã? Ele tá montindo na perna. Cê, tá bom. Sei lá, faz um movimento exótico com as suas sobrancelhas. Tá, então eu vou deixar o carro invisível com a gente dentro. E vou zarpar correndo, tipo, velocidade máxima. E levitando ainda, levitação no carro também. O carro vai voar e ficar invisível. Credo. Pode isso ou não? Então. Vamos lá, magos arqueólogos não são conhecidos por ser tão poderosos assim. Cara, eu consigo fazer 1 bilhão de coisas, não consigo. Imagina de terceiro nível. Ah, cara, aqui não é D&D, cara. Aqui é... É alguma outra coisa. Tá, eu consigo pelo menos fazer o carro voar? Cara, você consegue fazer o carro ficar mais leve. Ripaza no GTA. Pois é, cara, só que não tem, tipo... Controlezinho? R-I-P-A-Z-H-A. Tá, então o carro tá mais leve, então com certeza ele vai andar mais rápido. Então, não necessariamente, ele vai ter menos contato com o chão, cara, tá mais leve. Uhum. Olha aí. Se bater, dá menos bosta, mas anda mais devagar. Cara, beleza, seu carro tá mais leve, faz de conta que ele anda mais rápido. Você pisa no acelerador e seu carro acelera numa velocidade muito alta. Você tá, tipo, a 200 km por hora, cara. Você chegou a essa velocidade muito rápido. Você vê que o motor tá roncando bem forte e o Fusca já desapareceu no horizonte, cara. Você tá, tipo, bem rápido, né? Então, vou diminuir a velocidade. Beleza, você diminui a velocidade. Você tá normal, não tem ninguém na rua. Quanto tempo a gente andou? Só tá você e tá de noite, viu? Aham. Uhum. Quanto tempo a gente andou? Vocês estão a uma hora da sua casa. Nisso, uma hora, cara. O Erectus está apagado. O Vitor já pode acordar, né? Tá, mas o evento da minha magia só dura uma hora. Cara, massa. Você dirige por uma hora. Você se aproxima da sua casa. Quando você vira a esquina para chegar na sua casa, você vê que ela tá pegando fogo, cara. Labaredas estão comendo todos os cômodos, cara. As janelas, assim, tudo que você olha, fogo, fogo, fogo por todos os lados. Eu vou balançar o Vlad. Caralho, moleque, o que que tá acontecendo? A minha casa! A minha casa não! Peraí. Isso, ele acorda, e aí? Que droga é essa? Você dormiu! Na hora que eu mais te precisava, o Fusca tava correndo atrás da gente e você dormiu! Que treinamento militar é esse? É a medicação, é a medicação. Mas isso é hora de dormir. Olha a minha casa. Olha só, um cagaço de medo. Mas isso acontece, coisas pegam fogo. Mas a sua casa não está pegando fogo, está? Quem te garante? Quem poderia ter botado fogo nela? Quem? O cara da limousine. Que merda você me chamou aqui pra fazer? Que porra que você tá querendo roubar alguma coisa de quem? Você quer mexer com a Yakuza de novo? Já não bastou da pegada da filha do chefe da Yakuza? Tá, mas não foi eu que tava mexendo com a filha do... A filha e o filho da máfia russa, né? Ai, que merda. Vamos embora então, né? Eu tenho coisas muito importantes em casa que eu tenho que pegar. Tipo, a casa tá em cinzas, cara. Inclusive essas coisas importantes. Tipo... Eu pego outra hora. Pois é, importante, né? Então vamos embora. Vamos pro aeroporto. Tudo que eu preciso está no meu carro. Então nós vamos pra Antártida. A gente já se virou com menos em Bagdá. Ai. Vamos embora. Você acredita em homenzinhos de pele branca? Oi? Isso quer dizer ter? Não. Asiáticos modernos. Eles são pequenos, mas bem pálidos. E tem bigode peculiar. Olha, é o filho da puta que foi na minha casa. My fear. Eu jurava de ter visto um homenzinho invisível assim, você acredita? Ah, então, esses dias pra trás eu também vi um OVNI. Não, mas eu estou falando sério, dessa vez eu estou falando sério. É porque eu tinha acabado de acordar. Você tá insinuando que ele mesmo não existe? Eu disse que eu vi, não disse que era verdade. Ou que eu realmente acredite. Mas por que esse ceticismo todo? Você não pode abrir espaço para um talvez? Por que não? Ué, lógico. Lógico, existe alienígena, eu te falei. Que bruxos, magos. Não, foram todos queimados com a Inquisição. Estão no seu devido lugar, no inferno. Nisso vocês chegam no aeroporto. Vamos pegar um voo de emergência. Cara, você tem um mapa? Tem. Inclusive, não existem voos para a Antártida, viu? E aí? É, o senhor Vlad Erectus. Cara, você tem uns contatos aí que pode te arranjar voos particulares, cara. Você é um cara importante. Olha aí. Vou dar um telefonema. Beleza, você dá um telefonema e você vai ligar pra quem? Pro Johnny. O Johnny que mexe com o avião. Você liga pro Johnny. Você vê que ele atende, tipo... Tem um barulho de motor atrás, assim. Parece que ele tá num avião. E ele diz... Oh, isso não é hora de ligar não, cara. Liga depois. Johnny, você tá me devendo um favor. Ah, mas tem que ser agora? Sim. Aonde você tá? Fala logo, o que você quer? Aonde você tá? Você tá em operação? É, eu estou em operação, mas é uma operação clandestina, não espalhe por aí. Não sou a cara. Eu preciso de um bimotor rápido, pequeno e silencioso que seja imune a radar. Onde você está? Eu estou em Long Island. Joel, é esse lugar mesmo? É Long Island, foda-se. Na verdade é Long Island, mas tá bom. Long Island? Ah, eu estou aqui perto, cara. Você está perto do aeroporto? Sim, eu estou no aeroporto. Ah, então, se liga nisso aí. Você vê que ele desliga o telefone. Passa, tipo, um minuto. Você vê que passa um jatinho dando rasante na pista, cara. Só passa, hein? Eu olho pro lado assim, exibido, como sempre. Eu jamais admitiria isso pra ele, mas ele é o melhor piloto que eu já vi. Esses amigos seus são todos exibidos. Ou eu conheço uns arqueólogos amigos seus que... Nem o capeta merece. Pra você ver. Começar gente boa. Mas então... Às vezes são loucos, mas são gente boa. O jatinho pousa, começa a taxiar pela pista e se aproximar dos portões de embarque. Vou até lá nos portões. Você vê que você chega no portão de embarque, você vê que tem uma moça lá, ó, parece estar encarregada do assunto, ela está uniformizada, ela diz, o que os senhores querem? Gostaria de falar com o senhor Johnny, com o Major Johnny. Isso, o Major Johnny? Não tem ninguém aqui com esse nome. Vocês têm algum voo agendado? Eu posso aguardar aqui só um minutinho? Bem, tem dois bancos ali, vocês podem sentar, mas... Tudo bem, vocês podem ficar aqui. Beleza. Vou ligar pro Johnny. Deixa eu olhar, não. Deixa eu conversar com ela. Beleza, cara. Vai lá. Tá... Vai lá. Oi, tudo bem com você? Tudo? E com o senhor, tudo bem? Sim, sim. Você parece estar muito cansada. O trabalho hoje foi muito tenso. Se você me permite conversar nesses assuntos e tal. Não queremos ser invasivos. Bem, eu agradeço a sua preocupação, mas eu só estou performando meu papel social nessa sociedade capitalista. Sim, sim. Que foda o sistema. O sistema é mau. Você tá ligado que o sistema é que paga minhas contas, tá ligado, moço? Tá, deixa eu olhar bem nos olhos dessa. Qual o seu nome mesmo, querido? Meu nome é... Natasha Kill Kill. Me chamam de Tasha. Tchau pra você. Eu vou sentar e vou esperar. Você vê que ela te dá um olhar assim, feroz, cara, tá? Um olhar profundo em você. Ela senta no banquinho dela e fica lá, cara. Vocês dois estão sentados e ela não para de encarar vocês dois. Eu faço o nome do pai assim, ó. Me estralo os dedos. E sento. Cara, ela tira uma caneta e começa a rabiscar alguns papéis que tem no balcão ali. Eu vou olhar fixamente pra ver o que é aquilo. Já muda a feição, fico mais sério. Você tá sentado assim, você não, como você tá no nível mais baixo do que o balcão dela, você não consegue ver o que ela está rabiscando, preenchendo. Assim. Dessa mas distância tá, eu consigo ouvir o pensamento dela. Você consegue. Ela tá pensando, malditos capitalistas, não param de oprimir a classe proletária. Tá, então eu já despreocupo e tiro a visão dela. Cara, beleza, ela tá lá furiosamente preenchendo alguma coisa, riscando alguma coisa com uma cara de nervosa. Ela tava muito de boa até você puxar assunto com ela. Agora ela tá tensa, velho. Vocês estão lá sentados em dois banquinhos na frente do portão de embarque, enquanto isso um jatinho para lá no portão de embarque. Ela só dá uma olhada de canto de olho e ignora, continua preenchendo os papéis. Vou ligar pro Johnny. Cara, você liga pro Johnny, o Johnny atende. Oh, e aí, Arecos? Você tá no aeroporto? Tô. Tá aqui na porta do embarque. Ah, sei. Você tá vendo meu avião? Isso, você vê que ele só acende as luzes assim do avião. Tipo, acende e apaga. Aham, tô vendo. Beleza, cara, sobe aí, vamos nessa, cara. Vou lá, ué. Cara, você levanta, você vai em direção ao portão de embarque, nisso, ó. A Natasha, ela para de escrever, olha para os seus olhos. Por favor, senhor, se afaste do portão de embarque. Ah, lembrando, eu era coronel quando aposentei. Ok, coronel. Beleza, cara, ela tá impedindo a passagem de vocês. Tem que ser o superior. Perguntei. Meu superior? Vladimir Lenin. Posso falar com ele agora? Ele está morto. Então não é seu superior mais. Sempre é, no meu coração. Ai, saco. Pera aí, tem o telefone. Tipo, Johnny, vou ligar pra ele. Tá, vai, pode ir lá, pode ligar pra ele. Eu vou ficar conversando agora aqui. Ela tem um sorriso tão legal. Cara, ela não tá sorrindo, ela tá muito séria e parece que tá putaça, né? Exatamente, por isso que eu falo com ela, que ela tem um sorriso tão legal. Encosta a mão nela e dê o dedo da morte nela. Cara, você amigavelmente, você põe a mão no ombro dela, dando um sorrisinho. Você vê que ela arregala, esbugalha os olhos assim, cai pra trás e começa a ter um ataque epilético, velho. Cara, a mulher tá sofrendo um ataque aqui. O que é isso? Ah, meu Deus. Todo mundo olha, cara. Você estava muito discreto. Agora todo mundo olha. Começa a formar uma multidão em volta, assim, no portão de embarque. Ela tá espumando pela boca. Nisso. Vamos embora agora que eu tô com 3 malas de arma, não sei nem como é que eu entrei. Vou pegar. Você é coronel, cara. Você tem permissão pra levar arma no avião. Vamos vazar. A moça tá espumando no chão. A Natasha Kill tá espumando no chão. Tá começando a aglomerar uma multidão. Cara, vocês entram no portão de embarque, sobem no jatinho. E nisso uma galera começa a se formar na sala de embarque. Você. Você vê que. Quem te recebe é. Como é que é o nome do cara mesmo? Você tinha falado. Johnny. Aqui, todo mundo. Johnny. Todo mundo que é das forças especiais, eu cumprimento mostrando a minha tatuagem no braço dele. Aí, cara, eu te cumprimento mostrando a tatuagem dele. Vim cobrar aquele favorzinho que você devia pra mim daquele serviço lá em Hong Kong. É, muito bem, aquela galerinha lá foi difícil. Mas o que tá acontecendo no aeroporto? Ele tipo só aponta assim pras vidraças, assim, que a galera saiu. Moça, parece que uma moça passou mal e. Uma moça passou mal. Deve ser, mas, tipo, ataques epiléticos e tal. Ele olha assim pra você, Tenesus D, e olha pro Vlad Erectus e diz: mas Vlad, você é um militar treinado? Você não prestou assistência a ela? Tinha um médico lá, meu Tinha Deus. Tinha vários médicos lá. Cara. O cara chegou e me empurrou. Eu sou médico. O que eu posso fazer se o cara é médico? É, muito bem. Ele olha assim desconfiado pra você. Então, se ela já está sendo atendida. Tá duvidando de mim, Major? Não de você, mas do seu colega um pouco. O cara disse que é médico. Ele está sob minha proteção. Ele é de confiança. O velho amigo meu, assim como você. Pois vamos embora antes que essa situação complique pro nosso lado. Vambora. Ele fecha a porta do avião e entra na cabine do piloto e começa a dar ré no avião. Vambora. Cara, é um avião bem, bem luxuoso, cara. Vazio, poltronas confortáveis, um jatinho particular. Você vê que em 5 minutos vocês já estão no ar. Então, cara, pra onde a gente vai? Nós iremos pra Antártida. Inferno congelado. Mais uma aventura antes do novo sono da morte, né, meu caro Tony? Ixi, no inferno perfeito, né? Cara, beleza, vocês vão assim por 2 horas no céu noturno. Quando vocês ouvem que disparou o alarme na cabine do piloto. Vocês estão ouvindo? Vou lá. Eu corri pra lá, cabine do piloto. Cara, que diabos pode ser isso? Eu tô dormindo, porra. Você correu Falou pra lá. Falou baixinho. Ok. Você correu pra lá e encontrou o Johnny. Parece que tá tranquilão, cara. O que que tá acontecendo? Ah, não é nada. Esse é o alarme de fumantes no banheiro. Sabe? Deve ter alguém fumando lá. Meu Deus do céu. Tá se abonado. Vou lá agora. Saquei a arma na mão, vou lá. Cara, ele dá de ombros assim. Parece que não tá nem se importando que tem um clandestino no banheiro fumando. Tá nem aí. Ele dá de ombros e continua pilotando, cara. Você vai até o banheiro nisso. Você vê ele saindo da cabine do piloto, zangado, com uma arma em punho, indo em direção ao fundo do avião. O que está acontecendo? Que diabos está acontecendo? Parece que tem um passageiro desejado aqui. A gente vai jogar ele do avião? A gente vai jogar ele do Tomara avião? Tomara que sim. Oh, minhas preces. Cara, você chega até a porta do banheiro, ela tá trancada. Ah, meu amigo, vou explodir essa porta, uma pesada, numbrada. Você dá-lhe um coice da roça naquela porta. Aquela porta cai pra trás assim. Você vê que sim, tá cheio de fumaça o banheiro, mas não tem ninguém. Inclusive você vê um negócio muito peculiar na decoração daquele banheiro. Você vê um homenzinho de neve sorridente na pia. Esse é o fim da primeira parte do primeiro episódio do Delírios Noturnos do Coronel Mostarda. O que vai acontecer no próximo episódio? Eles realmente vão conseguir chegar na Antártica? Quem são as pessoas estranhas de chapéu coco? Por que o bonequinho de neve foi parar no banheiro do avião? Estas e outras respostas talvez estejam no próximo episódio.